aqui, porque quando a gente conversa com ele lá na escola, ele abre as portas do mundo assim com o conhecimento que ele tem, né? O cara é bom, Imagina. entendeu? E a gente tem uma sorte muito grande, né, de ter muitos colegas lá na escola que são bons naquilo que fazem. Então eu acho, não, eu tenho certeza que a nossa escola é privilegiada por ter tantas boas cabeças num lugar só ali, né? Como em todas as disciplinas ali, matemática, física, química, biologia, história, geografia, todas, todas. A sociologia, a filosofia, falar do Fábio, de filosofia, o cara é muito bom, né? Infelizmente os alunos não sabem aproveitar muito bem o tanto de conhecimento que aquele rapaz tem, né? Isso mesmo. Mas ele é muito bom, se você conversar com ele, você vê que o cara tem um conhecimento bem embasado e bem profundo. E as pessoas deveriam respeitar um pouquinho mais ele e extrair, tentar extrair o conhecimento. Não só dele, como os nossos também, né, Toninho? Que hoje em dia a gente se sente até meio, às vezes, fora do eixo quando a gente entra numa sala de aula e vê que o nosso conhecimento fica de lado porque a gente perde muito tempo em tentar fazer igual os ânimos dentro de uma sala de aula, né? Bom, vamos falar um pouquinho do Vladimir. Vladimir, por que sociologia, cara? O que te levou a fazer isso? Então, no começo, na verdade, para poder falar sobre o motivo que me levou a fazer sociologia, tem a ver um pouco com a minha história, a minha vida como estudante, né, de ensino fundamental e médio. Eu sou filho da classe trabalhadora, meu pai era, né, ele já faleceu já há uns 10 anos. Era mestre de obras, foi funileiro, e a minha mãe também trabalhou na indústria, foi auxiliar de limpeza, tudo. E eu passei também, eu demorei 10 anos depois que eu terminei o ensino médio para entrar na escola por conta de questões de trabalho. A gente tinha que ganhar um pão, né? E também não sabia o que era universidade, né? Para mim, achava que a Poli era fazer a parte da PUC, a PUC era pública, e fazer aquela confusão, como acho que muitos alunos, ou melhor, estudantes, né, ainda fazem, né? Fora que, embora que naquela época a gente não tinha internet, né? Então era muito mais difícil. Eu comecei mesmo, foi no final do ensino médio, né? Eu e minha irmã, ela é um ano mais nova do que eu, e ela um dia resolveu prestar o vestibular da Unesp em artes. Aí fomos nós lá na época a gente morava em Guarulhos, né? E fomos nós até a estação da Tiradentes, lá em São Paulo, na FATEC de São Paulo, para entregar a fichinha de inscrição, né? Aí quando a gente chegou lá, viu aquela fila enorme, a gente ficou meio assim com receio, né? Tá, tudo bem. Aí fizemos a inscrição e quando chegamos em casa e fomos ver as provas, né? A minha irmã desistiu. Falou assim, olha, eu não tô preparada, eu não vou fazer. Aí falou assim, então tá bom. Aí a gente ficou assim um bom tempo, né? Trabalhando, tentando ver alguma possibilidade, né? E naquela época começou a surgir os cursinhos comunitários, né? Educafro, o cursinho da o Enfio, né? O cursinho vestibular do Herbert de Souza, né? E mesmo assim eu não sabia o que era. Até que um dia eu vi uma matéria, eu comprei um jornal, foi o Estado. Pra você ver, eu comecei lendo um jornal de direita, né? Então, aí eu tinha um. Nesse jornal tinha uma matéria sobre o trabalho do pessoal da Educafro. E tinha um endereço. Aí eu fui lá. Fui lá em São Paulo, na rua Riachuelo, né? Atrás da faculdade de Direito. Aí eu fui ver o que dava para fazer lá, né? Aí cheguei lá, tal, aí eles me encaminharam para um cursinho de São Paulo, ou melhor, lá em Guarulhos. Aí eu e minha irmã, tipo, fizemos, né, o cursinho, mas não passamos logo de cara. Aí diversas coisas aconteceram, né, ao longo desse tempo, né, de um ano. Aí meu pai faleceu, né, na época, né, e aí minha mãe, a família toda resolvemos ir para morar em Santos, né, ou melhor, na região lá de Itanhaém, né. Naquela época a gente estava construindo, né, tal, e fomos para lá. Eu não passei no vestibular da FUVEST, né, e como lá também não tinha cursinho, só tinha o Afrozan, que ficava em Santos, e como era difícil as condições na época de locomoção, então acabei não fazendo. Aí o que, que eu fiz? Os livros que eu tinha de literatura troquei por livros de didáticos. Até eu mesmo achei, uma vez andando na rua, achei uma pilha de livros que uma senhora estava jogando fora de um cursinho particular, né? Aí eu carreguei esses livros para casa, né, para estudar. Enfim, mas o motivo assim, pelo qual me fez a fazer sociologia foi lá com os franciscanos, lá na Educafro. Lá eu comecei a ver um outro mundo, uma outra realidade, vi pessoas com mais dificuldades do que eu, que estavam querendo alguma coisa, né? Então eu peguei essa fase, né? Que eu acho que, particularmente, eu acho que foi um divisor de águas quando esses cursinhos comunitários começaram a dar visibilidade para o estudante oriundo da escola pública, né? Que não, é diferente desses cursinhos que a gente tem por aí, esses mais tradicionais, os cursinhos particulares, né? Na Educafro, no Enfio, tem uma outra lógica. Qual que é a lógica? Formação de cidadãos. É isso. Não é só as matérias que a gente tem, é a formação de cidadãos. E tanto que depois que eu entrei na faculdade, encontrei pessoas também de outros cursinhos, né, que seguiam a mesma perspectiva, né? Vladimir, nós vamos fazer um pequeno intervalo musical. Dentro de alguns minutos estaremos de volta para o segundo bloco do programa Ensino Básico Revista. Aguardem aí, amigos. De toute évidence, je suis indéniablement hyper clair. D'indéniable élégance, dotée d'une certaine prestance. Oui, c'est ma voix, c'est ma chance. J'aurais aimé être Miss France dans les foires agricoles. Je serai la plus belle des bestioles. Je serai la reine des andouilles. Du rendez-vous du tripouille, des stipouilles pour le filer en maillot. Devant Jean-Pierre Foucault et l'écharpe en bandoulière. J'irai que c'est nul, la misère. Miss France est un sacerdoce, une vocation très précoce. Moi j'étais prédestiné, j'étais déjà Miss Camping. Flashy, freaky, stylish. She's sexy, crazy, happy, hippie, and it grew in. She's French and funny, funky, flashy, freaky, stylish. Je rêve de quitter mon HLM et de payer une BM. Qui t'a posé une dent FHM. là-dessus y'a aucun dilemme. Oh, je me la pèterai parfois. J'dirais aux filles, est-ce que t'es moche toi? J'suis forcément la plus belle. Wow, wow, wow. Elles sont pas Miss France. Elles, je fréquenterai des mystères. Mr. Cocktail, j'incarnerai l'élégance, le bon coup made in France. Mais c'est plus dur que ce qu'on pense. Oh oui, c'est dur d'être Miss France. She's sexy, crazy, happy, hippie, elle est groovy. She's friendship, funny, funky, flashy, freaky, stylish. É isso, amigos. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Ensino Básico e Revista. Hoje com um amigo de trabalho nosso aqui, Vladimir Bertapelli, sociólogo por formação. E no ano que vem estará cursando mestrado, né? Pela Unesp, campus de Araraquara, Departamento de Antropologia. Agora, no bloco anterior, você nos disse da dificuldade que teve, né, para chegar ao ensino superior. Isso, logicamente, deve deixar você apreensivo com os alunos que você tem hoje, né? Porque eles têm tudo ali com muita facilidade e não dão a devida importância. Você não acha isso, Vladimir? Olha, pelo que eu observo, em muitos alunos há essa displicência, né? Embora eu não sei se é por conta da idade, questão de idade, ou até mesmo de, vamos citar o Bourdieu, né? Capital cultural, né? Porque o que eu percebo, assim, muitos dos pais, eles também não têm noção do que é o motivo da educação, né? O porquê daquilo, né? Eu particularmente, eu não tinha essa consciência. Eu só fui ter depois. E tanto que uma vez, eu lembro que uma professora de língua portuguesa, infelizmente ela já se foi, a professora Judite, ela era uma carrasca, mas era uma boa professora. E uma vez ela falou isso pra mim. Ela falou, olha, você pode fazer muita coisa, mas se concentra, não fica aí achando que o mundo é isso aqui, mil maravilhas do ensino médio, que isso aqui não é assim não, isso aqui acaba. E às vezes eu acho isso, que muitos deles não têm ainda a maturidade. Não tem maturidade. Embora eu fiquei, quando eu cheguei lá na escola, eu fiquei impressionado com muitos alunos. Tem muitos alunos bons no jesuíno. Alunos que surpreendem. Vocês sabem muito bem, né? A gente convive diariamente lá com a garotada e a gente percebe que boa parte deles quer alguma coisa. Percebem que a educação pode mudar a vida deles. Não só a questão de emprego, que é fundamental o emprego, formação e tal, mão de obra, aquela coisa toda, mas eu acho que a educação está mais além, é mais do que isso. É formação de pessoas, né? É como a gente estava falando, né, sobre o financiamento, né, do Banco Mundial para a educação. Quais são as disciplinas que são privilegiadas? Quais são aquelas que são consideradas perfumaria, né? E sempre as humanidades, elas são deixadas de lado. Mas por que isso? Tem um motivo. Não que as outras disciplinas, né, a matemática, a física, não façam as pessoas pensarem. Faz. Mas acho que as ciências humanas, elas conseguem ver com o todo, né? Ela lida mais com as questões do dia a dia mesmo. Por exemplo, a filosofia, ela é extremamente importante para o aluno. Não que a ideia não é fazer com que o aluno saia dali filósofo ou sociólogo, não, é que saia dali pessoas críticas, que observem melhor, que contestem, né, o que está acontecendo. Não sejam, vamos dizer assim, vaquinhas de presépio, né, ou ovelhinhas, né? E é isso que o Estado quer, né? O Estado deseja muito isso. Na realidade, as ciências, elas se iniciaram com a filosofia da Grécia Antiga, né? Justamente. Então, a matemática, as ciências em geral, depois elas foram divididas bem, acho que no século XVI ou XVII. Mas até então, as ciências eram uma coisa só. E era uma coisa mais filosófica do que... Uhum. Ela só tornou uma coisa experimental com o advento aí do... início do século XVIII, XVII, por aí. E aí o que começou a haver a separação, né? Isso é verdade. Da ciência. Mas até então era tudo filosofia. Uhum. Você pode pegar os grandes pensadores antigos, os caras que fazem a ciência, eles filosofavam sobre... Pô, peraí, o que é isso? Se você pegar os modelos atômicos mesmo, eles iniciaram lá atrás, lá com os gregos. E os caras, pô, o que vai acontecer se eu pegar um átomo e for dividindo? Uma matéria e for dividindo, vou chegar num átomo. O que é um átomo? Só muito agora no início do século XX que foi compreendido realmente o que é um átomo. E a gente está descobrindo as coisas ainda. Uhum. É que a ciência está para se fazer, né? É. Mas o que é interessante hoje em dia é que tenha essa palavrinha mágica, a interdisciplinaridade, né? Hoje em dia... se fala muito isso, ainda mais dentro da academia. Na escola está se iniciando esse processo, né? Mas ainda a gente não sabe como lidar com essa questão, me parece. Eu particularmente também não gosto muito dessa coisa compartimentada, porque o homem, ou melhor, o ser humano, ele é uma coisa só, né? Não somos apenas matemática e filosofia, né? Não. Por exemplo, uma das maiores figuras da história brasileira, que é muito pouco falado, que é o Marighella, o Carlos Marighella, um dos maiores guerrilheiros que o Brasil já teve, era respeitado lá fora e aqui dentro. Ele era engenheiro. Ele tem uma história. O Frei Beto conta no livro dele, O Batismo de Sangue. Tem um poema que ele fez para uma prova. Mas só que a prova era em química, de química ou física, agora eu não me lembro. Ele fez um poema. Você vê a capacidade dele. É lindo. Você perceber essa... Era um cara que pegou em armas, né? E ele tem essa capacidade, essa fineza, né? Ele pegou em armas justamente por um ideal humanista, né? Isso mesmo. E não é à toa, porque a sociologia, a filosofia, história, entre outras disciplinas, foram sempre deixadas de lado, né? Bem, a história da sociologia, né, no, na escola brasileira é de altos e baixos, né? Ela, 21 anos, ela ficou afastada da escola, foi banida. E até hoje tem pessoas que acham que, citar uma revista aqui que a gente conhece muito bem, a Oia. É Oia, né? Ela, como ela chamava a gente, molestadores, né? Eu não lembro o termo que eles usam, mentais, falavam que a gente ia passar o marxismo. Eu falei, bem, mas a sociologia não só diz respeito ao marxismo. O marxismo e as ideias marxianas, elas são uma parte das ciências sociais. É uma teoria, há outras teorias, né? Mas isso é um resquício da ditadura, né? Justamente, resquício da ditadura. É, justamente, a ditadura existiu para reencaminhar a educação nessa direção que está hoje, né? E a gente ainda sofre os efeitos, né? E vai perdurar por muito tempo ainda se continuar desse jeito. Justamente. Uhum. Olha, neste ano mesmo, eu falei um pouco, algumas aulas foram sobre cidadania, sobre a questão da democracia no Brasil, e muitos dos alunos, eles não percebem a importância disso. Por exemplo, falar sobre a democracia, para eles era bom a época da ditadura. Eu falei, mas por que você acha isso? Não, porque o meu pai falava isso, porque não sei quem falava isso. Ou seja, as pessoas ainda não sabem que foi esse momento. Não sabem. Só quem viveu. Eu era criança. Na verdade, eu nasci em 78. Eu peguei um pedacinho da ditadura. Eu nem sabia o que estava acontecendo. Mas, assim, através dos estudos, através da curiosidade, né? Como você falou do, né, Clésio, da questão do átomo, né? Eu falo, mas o que, que é isso, né? Então, através da curiosidade, você vai levando, você vai expandindo, você vai chegando a níveis que você nunca imaginou. Ademir, nós vamos fazer mais um intervalo musical. Vou estar lendo já já, pessoal. Compliqué. Ah ouais? T'as qu'à te laisser aller. Hey. Si t'en as assez de passer pour une tasse en soirée, avec iPhone ça va changer. T'as qu'à taper des mains, t'es qu'à fond qu'à danser, clap. C'est top pour la danse. T'as qu'à taper des mains, t'es qu'à fond qu'à danser, clap. C'est top pour la danse. T'as qu'à taper des mains, t'es qu'à fond qu'à danser, clap. C'est top pour la danse. T'as qu'à taper des mains, t'es qu'à fond qu'à danser, clap. C'est top. Tu veux te la jouer style genre crédible. Arrête de jouer de la guitare invisible. Tu suis nos chorégraphies, les résultats sont garantis. On bosse avec Amel Wally. C'est qu'à fond qu'à danser, clap. C'est top pour la danse. T'as qu'à taper des mains, c'est qu'à fond qu'à danser, clap. C'est top pour la danse. T'as qu'à taper des mains, c'est qu'à fond qu'à danser, clap. C'est top pour la danse. T'as qu'à taper des mains, c'est qu'à fond qu'à danser, clap. C'est top. Thank you. É isso, amigos. Estamos de volta com o terceiro bloco do programa Ensino Básico em Revista. Hoje, num papo muito agradável aqui com o Vladimir Gilberto Tapelli, né? Um amigo nosso, sociólogo, colega de trabalho nosso na Escola de Jesuíno de Arruda. E nós estamos aqui conversando de uma forma geral, né, sobre educação, sobre a importância das ciências humanas dentro da educação, e que a gente está num trabalho árduo aí para resgatar um pouco, né, isso dentro da educação, para a gente ver claramente que as ciências humanas estão muito desprestigiadas, né, pelo sistema educacional atual. Só um breve parênteses. Quando você estava contando a sua história no primeiro bloco, eu estava pensando, tem o Paulo Freire, né? Ele tem uma frase que eu li uma vez e eu nunca mais esqueci. Você deve saber qual é a frase, né? Que a gente só ascende socialmente através da educação. Então, cara, você é um exemplo disso. Você ascendeu socialmente, bem ou mal, você ascendeu. Você saiu de um lugar e foi. Uhum. Para o meu ponto de vista, você ascendeu socialmente. Entendeu? Porque bem ou mal a gente sendo professor, né? Ainda é alguma coisa, entendeu? Na sociedade. Não, é verdade. É isso mesmo. Eu observo, quando eu estava na universidade, a gente percebe isso. Quem veio da escola pública, é claro, não é uma regra geral, mas a boa parte que vem da escola pública, o pessoal lá não está para passeio, não está para festa. Olha, eu tenho uma amiga, ela, a Ângela, hoje ela está no Museu Nacional. Ela faz mestrado lá no Museu Nacional, em Antropologia. E ela também veio das camadas mais populares. E uma, para ela, foi muito difícil porque, além de ser pobre, mulher e negra. Nossa, que preconceito violento em cima, né, da sociedade. É. A sociedade fala que não, mas a gente visualiza isso todos os dias, né? A gente vê isso todos os dias, dentro da escola, fora da escola, em todo o espaço público. A gente observa esse preconceito contra a população negra, indígena, contra as mulheres. E, mas só que assim... E agora os homossexuais. Isso. Sim, contra os homossexuais também. Uhum. Mas assim, me parece que as coisas estão mudando, mas ainda a passos muito muito lentos. O bom é que a gente ainda está... A gente pode discutir esses assuntos, né? Coisa que na época lá da... Da ditacuja, né? Ou melhor, da ditadura... Não, não foi uma ditadura militar, né, só, né? Também foi uma ditadura civil-militar, né? Né? Teve um consentimento, né, de boa parte da sociedade. Da classe média, principalmente. Isso. E essa classe média que impede o acesso... Ou melhor, essa classe média alta, né? Classe média alta. Que impede o acesso do... Ver com... Não com bons olhos, o acesso do estudante da escola pública. É porque essa classe média alta tem uma visão burguesa da sociedade, sim, né? Não é burguesia, mas tem uma visão burguesa. Uhum. Que é uma classe difícil, né, de se conviver. Ah, sem dúvida. E são os mesmos, né, que apoiaram a ditadura militar, são os mesmos que estão aí, né, no poder até hoje, né? O que você acha, sua opinião, se não tivesse havido ditadura, como estaria o Brasil hoje? Sua visão de sociólogo. Bem, é difícil, né, a gente fazer uma... Uma história meio complicada. É complicado, né, poderia ter vários rumos, né? Porque os militares, eles deram o golpe, né, com a ajuda da CIA, isso ficou bem claro. Pensando que, na época, o João Goulart estava se aproximando muito da China, não é? Isso mesmo. E eles estavam com medo que o Brasil se tornasse um país comunista. E tinha aquela historinha, né? Que comunista era comedor de criancinha, né? Na verdade, não tinha nada de comunista, né? Não, o João Goulart não tinha nada de comunista. Eu acho que, na minha opinião, ele já tinha uma visão de futuro. Porque se ele tivesse se aproximado da China naquela época, e a China... Se tivesse começado a crescer, a gente tinha ido no embalo, hoje a gente seria muito diferente. Quando ele começou a sinalizar as reformas de base, então o pessoal ficou preocupado. Ainda hoje, por exemplo, a gente está falando sobre acesso. estudante de escola pública na universidade pública. Isso coloca muita gente aí, muitos cursinhos pagos por aí, muitos donos de faculdades, de instituições de ensino, temerosos. Por quê? Falou assim, olha, o que esse povo está fazendo aqui? Se cria, vinha com aquela ideia de que o aluno da escola pública, na universidade pública, cairia a qualidade. Mentira. Isso é mentira. O fato já é comprovado, tanto na Unicamp, aqui em São Carlos, na USP, na Unesp. O estudante de escola pública, ele está lá, ele não está por brincadeira, não é só festinha, não. Ele está lá para trabalho, olha. Esses talvez sejam os mais, né, os que estão estudando com mais afinco, realmente. Sim. Porque sabem da dureza, de onde vieram e tal. Uhum. É mais fácil você observar esses filhos de classe média alta fazendo suas festinhas do que propriamente... Olha, desculpa, Tony, ter te interrompido, mas você estava falando de ascensão social. Eu estou lembrando a história de um amigo meu. Ele era filho de trabalhador rural. O pai dele até hoje mora num assentamento lá em Franca. E semana passada ele defendeu a dissertação dele de mestrado em filosofia. Teve bolsa FAPESP. A namorada dele também. Eu também, na minha graduação também tive iniciação científica, tive bolsa FAPESP. A minha namorada também, que minha namorada vem de lá de Porto Alegre para cá para estudar, ela também tem, ela termina este ano, faz pedagogia, também ela é mais uma que veio da escola pública e também tem iniciação científica. E é até engraçado, uma vez eu conversando com um bibliotecário lá em Araraquara, ele até comentou, né? Falou, não, mas a sua namorada e a irmã dela são as que mais pedem livros para fora. Que a gente tem lá na Unesp, tem esse convênio com aqui, né? Com a UFSCar, com a USP e com a Unicamp. É que às vezes não tem um livro lá em Araraquara, se pede para outros campos da Unesp ou outras universidades, né? Eu falei, o que significa isso? Significa que a pessoa está estudando, está trabalhando. É mentira essa história de que quando a gente abre a OIA, né? Ou qualquer meio de comunicação que tem por aí pelo Brasil afora, que fala que não, caiu. Não, não caiu não. Eu acho que tem que... estudante de escola pública tem que estar na universidade pública. Tem que quem tem dinheiro já tem o seu 50% reservado na universidade pública. Isso há séculos, há muito tempo. Agora chegou a hora do pessoal também. Mas agora eu estou lembrando também do Florestan, né? O Florestan Fernandes era uma figura que... Ele era garçom. A mãe dele era empregada doméstica. E o Florestan é a obra que ele produziu. Um dos maiores sociólogos do Brasil. Nossa, até arrepia só de falar, cara. É? Inclusive aqui na biblioteca da UFSCar tem uma ala especial só com coisas dele. Né? Uhum. E é muito legal, já fui lá várias vezes lá, ficar olhando. Eu tenho os manuscritos originais dele, tem tudo lá, é legal pra caramba lá. É muito fica bom. Lá, acho que no último piso. Uhum. Você já foi lá também? Já fui lá. Não, tive que ir, né? Quando eu estudava aqui, eu gostava de passear ali na biblioteca, cara. É que eu também sou oriundo de escola pública, então pra mim também foi difícil pra caramba chegar aqui. Então a gente acha que valoriza mais mesmo. E diga de passagem, ele é doutor em química. Pois é. Aí eu fui seguindo, eu gostei, sempre fui tocando, né, o barco pra frente. E outra coisa que eu ia te falar, nós estávamos comentando no início do programa que só para ir de encontro àquilo que você falou, que caiu a qualidade, essas coisas, se caísse realmente a qualidade, a Unicamp e a USP não estariam expandindo, né, o número de vagas para alunos de escola pública. Você leu da USP num jornal de grande circulação no estado de São Paulo, e eu li em um outro jornal de grande circulação que a Unicamp vai, a partir de, eu não lembro o ano, vai abrir, vai funcionar mais ou menos igual aqui na Federal. 50% de vagas para alunos de escola pública. Isso já é um bom começo, né? Isso é muito interessante, porque embora se imponha de fora, né, um modelo educacional, a sociedade é uma coisa viva, né? Ela tem uma cultura, nós temos uma cultura própria, e isso acontece. Foge, né, aquilo que deveria ser, né? Pela visão do Banco Mundial, né? Formar aqui trabalhadores para trabalhar como mão de obra barata, né? que ao mesmo tempo que inclui dentro da educação também, num tempo maior, né, durante a sua vida, vai excluí-lo, né? Ele vai estar condenado, né, a determinada classe social. Também acho. Então, mas isso mostra que a sociedade é viva, né? Que, como você está dizendo aí, que muitos alunos, né, oriundos da escola pública, estão se revelando aí no curso superior. Se bem que na área de ciências humanas, né, talvez seja pela história de vida, né, que os leve a cursar esses cursos. É isso mesmo. Eu ainda acho, historicamente, os cursos de humanidades são os cursos mais procurados pelos alunos, os estudantes de escola pública, né? São poucos aqueles que estão na medicina ou até mesmo um curso que é humano, que é das humanidades, que é o curso de direito, tem pouquíssimos alunos. Porque são um curso historicamente, como que eu posso colocar? Voltados mesmo para um determinado segmento da sociedade. Você, Toninho, falando sobre sobre isso, sobre a ascensão do estudante, né, da escola pública, na universidade pública, eu fiquei pensando também. Na verdade, eu acho que a gente ainda tem que dar mais um outro passo, não é só de ascensão dentro da universidade pública, também é mudar o modelo de universidade pública. Vladimir, nós estamos terminando esse bloco. Dentro de alguns minutos estaremos de volta com o último bloco do programa Ensino Básico em Revista. Aguardem aí, amigos. Sur sèche, je suis vendeuse dans le textile. J'ai trop de stress, je fais des déprimes. George Clooney a quitté Céline, je suis encore sous l'exomile. Si j'étais dans une de ces soirées où toutes les femmes font 90D, dans un yacht accosté au large de Saint-Tropez, le destin des grands de ce monde couché sur papier glacé. Les stars sont mes nouvelles icônes. Je veux du ha ha, prayers people, prayers people, prayers people, prayers people. Je veux du ha ha, prayers people, prayers people. Je ne laisse qu'à sur mon canapé, je m'apprends de la Starac et j'ingère des magazines. Je lui paye match, voici gala, les m'as-tu vu sur entrevue, tout au bord de la piscine. Le samedi soir au bar karaoké, c'est moi la star de la soirée. Un jour je serai remarqué par un gars Johnny Barclay. Je sais j'ai des kilos en trop, je ressemble pas à Jennifer. Je serai jamais au gala en photo. Faudrait plutôt un poster. Prayers Je veux du Prince People, yeah. Oh my Prince, oh my Prince. Estamos de volta com o último bloco do programa Ensino Básico em Revista, hoje com o nosso amigo Vladimir Bertapelli, sociólogo, formação, amigo nosso, né? Lá na Escola de Jesuíno de Arruda, colega de trabalho, e futuro mestrando em Antropologia pela Unesp, campus de Araraquara. No último bloco, Vladimir, você falava sobre o modelo da universidade pública, que deve ser mudado. Por que que você acha isso? Olha, historicamente essa universidade ela está dentro de um contexto social, dentro de uma lógica que é voltada para quê? Para o capital, para essa reprodução que a gente vê em sociedade. Então, eu particularmente acho que a gente tem que mudar para um outro modelo socialista, não necessariamente, mas um modelo assim de formação de pessoas, de algo mais amplo mesmo. É aquilo que o Adorno, né, ele comenta, né, naquele texto lá, Educação Pós-Auschwitz, né, que ele fala, olha, a gente tem que educar, mas para quê? Né? Será que é só para produzir técnicos? Acho melhor a gente pensar nessa questão e reformar o quê? Cidadãos mesmo, pessoas. Comprometidas com o que acontece em sociedade. O que eu vejo, não só dentro da escola, mas fora, andando pelas ruas, o descomprometimento da sociedade com relação ao espaço público. A gente ainda tem esse problema da questão do público e do privado. A gente não está bem resolvido isso ainda. Isso é uma coisa histórica, vem lá na... Diz que Dom João, né? Brasil Colônia, hein? Desde lá, Brasil Colônia, que ainda a gente não resolveu essa questão. E o modelo, não sei qual seria o modelo, né? Na verdade, eu tenho mais... menos que respostas e mais questões, né? Indagações, né? O negócio é a gente... É a sociedade mesmo sentar e conversar e mudar, né? Que eu acho que... Porque esse modelo que está aí está falido, né? O tipo de sociedade que nós estamos vivendo é uma sociedade muito violenta, muito individualista. Quer dizer, algo está errado nessa história toda, né? Então é preciso que a gente mude essa visão de mundo. Não, como você disse, não necessariamente para uma sociedade socialista, mas uma sociedade mais humanitária. Tá ficando complicado, né? Sim. Também, de repente, se a gente conseguir formar cidadãos mais conscientes politicamente falando, nós poderíamos não ter tantos problemas como nós temos hoje em dia, né? Pois é. Porque eu acho que um dos grandes problemas do nosso país hoje é essa política muito errada e feitas às avessas, né? Eu já visto aí esses escândalos que acontecem todos os dias, né? Se a sociedade fosse um pouquinho mais crítica, mais consciente, mais atenta, eu acho que não aconteceria esse tipo de coisa, porque antes que acontecesse já estaríamos tomando alguma posição a respeito. Ou nem esses caras talvez nem teriam sido eleitos. Né? Eu acho a necessidade de uma reforma política. Uma gente, reforma geral. Uhum. Tem que ser feita uma reforma geral. Inclusive, a reforma, no meu ponto de vista, ela tem que começar na base. E a base da sociedade onde? a escola. Tem que começar ali. Infelizmente, como você disse, Toninho, está tudo falido. Nós estamos andando cada vez mais para trás. É, eu sempre tenho, a gente sempre lá na escola tem comentado sobre isso, né? E uma vez eu até comentei com o Toninho, né? Não sei se eu comentei com você, Clésio, mas o que eu tava comentando? Olha, essa mudança só vai ocorrer de fato quando nós, da sociedade, né? A sociedade assumir. Eu tava junto com você esse dia. Então, a escola mesmo. A escola não vai mudar com propostas do governo, do Estado. Com as nossas propostas. Olha, tem experiências, o Brasil ele é rico em experiências, e são experiências interessantes no campo da educação. É que a gente tem uma mania de achar que tudo que vem do Brasil é ruim. Não, temos experiências bacanas, interessantes. Por exemplo, tem uma escola lá em São Paulo, acho que é uma escola municipal, Campos Salles, uma escola pública. Mudou, era localizado num bairro periférico onde o tráfico de drogas imperava, e eles mudaram completamente aquilo. Aconteceu uma morte, uma estudante foi morta, né, nas proximidades da escola. Aí um professor e o diretor da escola eles ficaram chocados com essa questão. Ele falou assim: olha, a gente tem que mudar isso. Aí, por conta de uma professora que tinha lido um livro do Rubem Alves, que agora eu não vou saber o título, porque o título é grande, eu não vou lembrar aqui, mas é um livro que fala sobre a Escola da Ponte, lá de Portugal, que também era uma escola pública, ou melhor, é uma escola pública, era considerada a pior escola de Portugal, e o pessoal de lá, o que eles fizeram? Deram basta. Falou assim: olha, vamos assumir isso aqui. Lá é uma outra proposta pedagógica, é um outro modelo muito diferente do nosso. Lá, o pessoal da Unesp de Araraquara, o pessoal da educação, fez um documentário sobre a Escola da Ponte. Hoje é a Instituição da Ponte, né? E demonstra, né, como que é o ensino. O aluno, ele não é, ou melhor, o estudante. Por que eu falo ao invés de aluno, estudante? Porque a palavra aluno já é uma palavra pejorativa, né? É o indivíduo sem luz, né? Nós, professores, vamos levar a luz do conhecimento para aquelas cabeças que estão em formação. Imagina, eles têm conhecimento, eles sobram, eles conhecem muita coisa. Então é melhor a gente mudar através também dos termos, né, que a gente usa. Isso é muito importante. Né? É muito importante. Porque lá na Escola da Ponte eles fazem isso. O aluno, o estudante, ele é protagonista. Ele está com o professor, está com o pessoal da direção. A direção ouve as reivindicações de cada um. E foi isso que o pessoal lá de São Paulo fez. Se inspiraram nesse modelo. Mas isso daí requer o quê? Trabalho. Muito trabalho e comprometimento. O problema é que a gente está hoje, me parece que a gente está num contrafluxo, né, das questões, dos movimentos sociais, né? A passagem a transição da presidência, né? O vice-presidente, uma frase muito preocupante que ele fez foi a seguinte: olha, hoje o Brasil está pacificado. Como assim pacificado? Os movimentos sociais estão calados. Michel Temer. Ele citou isso num dia da posse. Eu falei, uma sociedade pacificada não é... Não nesse sentido que a gente vê aqui, que eu falo da questão da violência. Eu não estou incitando a violência, não é isso. É questão de pessoas... No sentido crítico. No sentido crítico, lutando pelos seus direitos. E a gente não vê isso. Há uma apatia, na entre nós professores, no geral. Há uma apatia dos movimentos sociais. O MST, que era considerado o maior movimento social da América Latina e um dos maiores do mundo, tá. O que é hoje o MST? Nem se ouve falar mais. Eu acho que a gente tem que começar a levantar, ver essas questões. Eu não sei o que pode acontecer, porque assim, a sociologia ela não produz verdades, né? A ciência não produz verdades, né? A gente levanta questões. E também a gente não tem uma bola de cristal para ver qual é o futuro, né, disso tudo. Mas uma hora uma coisa vai acontecer. Olha, tem acontecido, tem uma certa... como que eu posso falar? Não apatia, mas é o contrário. Inconformismo? Não, inconformismo, né, por parte de setores do movimento estudantil, né? Por exemplo, as greves lá na USP, o movimento estudantil está atuante, mas ainda tem o movimento estudantil, no caso universitário, ele sofre uma espécie de anacronismo por parte de algumas práticas, né, de determinados setores do movimento, né? Vladimir, olha, esse papo está muito interessante, mas dessa vez está acabando mesmo. Estamos no último bloco do programa Ensino Básico em Revista. Quero agradecer aqui os trabalhos técnicos do Eduardo Martins. Quero agradecer a sua presença, brilhante, por sinal, né, Clésio? Eu gostaria que você usasse os nossos microfones para a sua palavra final. Não, na verdade, eu só tenho que agradecer aos professores, né, o Clésio, ao Toninho, né, que na verdade é basicamente, praticamente um ano, né, Toninho, nessa espera, o Toninho sempre me convidando, eu quase nunca tinha tempo, aí hoje, ontem, né, falei assim, quem lá, vamos lá, então. É isso, gente. Estejam conosco no próximo sábado, às 13 horas, aqui pela Rádio Fiscar 95,3. Escute diferente.